Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui o Chantor do Jovem Nerd é hoje! Aqui é a Zagal e eu estou só aguardando. só aguardando ele pro céu. Eu quero que o mundo dê uma sacudida. Exatamente. Muito bem, nerds. Nós estamos aqui em mais um Nerdcast completamente especial. Porque as pessoas falam assim: Jovem Nerd, há muito tempo, um dia 21 de dezembro de 2012 vai cair numa sexta-feira. O que que vocês vão aprontar? Exato. E a gente ficou: porra, o que a gente vai fazer? Mais um Nerdcast sobre zumbi? Um Nerdcast sobre o fim do mundo? Mais um Nerdcast sobre como se preparar pra isso? A gente já deu tudo isso pra vocês. Exatamente. Se você quer saber como sobreviver caso aconteça algum problema, é protocolo Blue Hand, né, velho? Nerd Store, se você não comprou até agora, um abraço. Exatamente. E a gente já discutiu, já falou, já teorizou demais. Exato. Então agora está na hora de viver. Exatamente, isso que eu ia falar. Muito bem, vocês, há muito tempo, vocês elogiam, né, quando a gente faz o Nerdcast sobre um livro, alguma coisa assim, que a gente faz uns audiodramas com o Guilherme Briggs, sonoriza e é do cacete e tal. E, pô, façam mais, façam um livro inteiro. Só que é algo muito difícil de ser feito. Exato. Não que seja difícil, dá pra fazer, então a gente fez. Mas é algo muito trabalhoso, leva muito tempo. Isso. Requer um esforço coletivo. Profissionais. Exato, não é uma parada que dá pra fazer como um Nerdcast, que é trabalhoso também, mas você consegue fazer uma semana. Mas então hoje nós decidimos fazer, Zagal. Exatamente, juntamos forças poderosíssimas. Exatamente. Juntamos a mente doentia de Abufobia. Exatamente. Você também pode conhecer ele como Pacato Fabiabu. Que fez um espetacular roteiro que, inclusive, se encontra romanceado à venda na Amazon brasileira, na Kindle Store. Ih, que bonito. Então, se você se interessou e quer ler a história depois de ter escutado o audiodrama, ela está lá para você comprar. Além do nosso querido Fábio Abu, nós temos a participação essencial de Guilherme Briggs. Exatamente. A voz condutora. Exatamente. A voz que deu vida a essa história. E junto com ele nós temos a participação também de Sérgio Cantu, Marcos Souza, Felipe Maia, Nicolas, precisa de sobrenome aí, Nicolas, Ricardo Teles, Cafi Balouzier, Leonardo Serrano, além de Leonardo Mendonça, Ricardo Teles, Cristiane Monteiro, Cristiane Luiz e Sérgio Muniz. Fazendo vozerio. Olha o tamanho dessa equipe. Exato, não é? Não é, é um negócio. É uma galera. Né? Cara, é uma galera. Cara. Além da edição e sonorização de Léo Radiofobia. Léo Exatamente. Lopes. Exatamente. Não é o Léo Radiofobia, é a empresa dele que fez. Sim. Por motivos contratuais. Mas é ele. Mas é a Radiofobia. Qualquer coisa multimídia. Qualquer coisa. Que fez um trabalho espetacular. E, é claro, uma produção de Jovem Nerd. Oh, que bonito, da então. Empresa Jovem Nerd produzindo, juntando essa massa de talentos. E revisando tudo, né? É. A gente bota o dedo em tudo. Exatamente. Então, os produtores fazem isso. Exatamente. Os produtores fazem isso. Nós somos produtores. Então, cara, é um sonho. Não, o sonho da minha vida. O sonho da minha vida é muito mais... Não, eu quero carros, mansões, iates. Sim, mas... Mas era algo... Criativo, da sua vida criativa. Era algo que a gente queria realizar há muito tempo. Assim como os Nerdcasts de RPG que vieram de supetão. Exato. E se tornaram o que se tornaram. Esse era um tipo de programa que a gente queria realizar há muito tempo, que a gente tinha muita vontade há anos, não é de agora não. Há muitos anos, já tínhamos conversado com o Eduardo Spohr, e agora veio a Bu e a gente conseguiu unir forças. Todo mundo se empolgou com a ideia. Então fique agora com uma história original. Originalíssima. Um audiodrama que, olha, você tem que colocar fone de ouvido, cara, hein? Por favor. Se você não colocar fone de ouvido, é que nem você ia um filme 3D e não colocar o óculos, sabe? Exato. Você não vai ter a experiência. Vai borrar, entendeu? Vai borrar tudo. Vai borrar tudo, exatamente. Olha só, eu recomendo que você ponha seus fones de ouvido num volume que você se isole do mundo. Exato. E recomendo mais que você fique num ambiente escuro. Sim. Porque você consegue interiorizar mais. Que você realmente deixe essa história entrar em você. Tocando masculino e tal. Essa é uma história que você tem que dar mais atenção pra ela. Isso. Porque ela tem muitos detalhes, muitas sutilezas. Não é um Nerdcast que é um papo maluco. Ela é realmente toda trabalhada e pensada pra te envolver, cara. Exatamente. Ficou um trabalho espetacular. Nós esperamos que todos vocês gostem. Queremos ouvir o feedback da galera. Exatamente, pra saber o que a gente vai aprontar em 2013. Nós estamos realmente muito satisfeitos com o resultado. Então fiquem vocês aí agora com The Zombie, a gravação dos mortos. Alô? Teste? Alô, testando? Baita trambolho esse H4N. Preferi meu gravador antigo de fita, mas enfim. Vamos lá. Autópsia começando às 15h33, em 21/12/2012. Médico legista, Dr. Henrique Caravelas. O corpo foi trazido num saco preto e deixado numa gaveta no início da tarde. Pertencente a um indivíduo do sexo masculino, cerca de 30 anos... Identidade desconhecida, feições asiáticas, com cabelos negros e barba emoldurando o queixo. Ele veste uma camiseta verde com um símbolo geométrico no peito, calça jeans e tênis verde. As roupas apresentam respingos de sangue, em especial na parte inferior da perna direita. O porte físico é condizente com a sua altura, cerca de 1,81m, mais ou menos isso, 72 quilos. O corpo encontra-se já enrijecido, com os músculos e pele das costas achatados pelo contato com a superfície da gaveta. Os olhos encontram-se abertos, com as córneas turvas. As pupilas medem cerca de 2 milímetros. A pele está amarelada, com algumas manchas vermelhas, o que pode indicar falha nos rins antes da morte. Há também escoriações ao longo dos braços esquerdo e direito, e pela largura dos cortes. E... que é isso aqui? Uma unha. Uma unha humana. Uma unha humana inteira, de cerca de 3 centímetros, acaba de ser encontrada encravada no pulso direito. A remoção da unha levou ao sangramento na região de cerca de 400 ml de sangue, que apresenta cor escura, quase negra, e múltiplos coágulos. A calça está rasgada no gastrocnêmio lateral direito, cerca de um palmo abaixo do joelho. Oh, meu Deus, que isso? Aparentemente, a região foi esmagada por uma forte pressão que arrancou um naco da carne e chegou a enroscar o tecido nos fragmentos de osso. O músculo já se encontra em estado de necrose e a falta de sangue na região indica que a lesão se deu antes da morte. Há muito pus em líquido negro e viscoso com forte odor de carne e decomposição há pelo menos 3 dias. O estado do ferimento é absolutamente... incompatível com o resto do corpo, que, afora as escoriações dos braços, está aparentemente intacto e condizente com um cadáver de cerca de 6 horas. A remoção das roupas não indica mais nenhum ferimento ou sinal de luta, começando a dissecação agora. Oh, meu Deus. Meu Deus do céu. A abertura em Y no peito revela um coração saudável, mas todas as artérias estão cheias do líquido negro. Bom, esse profissional aqui nunca viu nada parecido em 27 anos de ofício. Prosseguindo com a remoção dos órgãos. coração pesa 325 gramas. Os pulmões não apresentam nenhuma anomalia. Ambos serão encaminhados para análise de toxicologia. O sistema gastrointestinal encontra-se intacto. A parede do esôfago tem cor acinzentada e no estômago encontram-se cerca de 200 ml de alimento semissólido. A vítima, acho que agora é seguro chamá-la assim, não parece ter morrido de envenenamento alimentar, mas por consequência de alguma toxina inserida por meio do ferimento na perna. Começando a dissecação do crânio. A emoção da parte superior do crânio indica a presença do mesmo líquido negro encontrado no ferimento na perna. Fascinante. Eu vou começar a remoção do cérebro para... Doutor! Não posso falar agora, Marco. É importante! Que é? Que é tão importante? Estou cheio de trabalho aqui hoje, depois do que aconteceu lá no... Liga a televisão! Marco! É sério, doutor! Liga a televisão! Tá bom. Qual canal? Qualquer canal! O Brasil inteiro acompanha com aflição. Os nossos repórteres vão trazer o depoimento de testemunhas e a opinião de especialistas sobre esse desastre anunciado. Pula pelo mundo causando medo é uma perigosa e inédita combinação. Vamos voltar a São Paulo. Mariana, estamos diante de um vírus ainda mais forte e complexo. Em contato com outro vírus, há uma troca de partes e o material se recombina, criando novos subtipos. Meu Deus. Foi o que aconteceu. Sem comida, as pessoas já começaram a saquear os prédios, a entrarem. Não pode deixar uma porta aberta, já estão saqueando. Nós estamos entrando. Desde a madrugada, o que se viu foi selvageria. Como é que mostram isso? Nas janelas do quarto de hotel, a 2 quilômetros da praça, eu ouvia os tiros. Olha, a presidente Dilma Rousseff chorou. Caramba, e pediu um minuto de silêncio pelo que aconteceu. Veja. É de fato um momento muito dramático. As cenas são muito fortes, é visível o sofrimento das pessoas, o risco é muito grande. Os Estados Unidos declaram estado de emergência. I'm getting regular updates on the situation from the responsible agencies and the Department of Health and Human Services, as well as the Centers for Disease Control, will be offering regular updates to the American people. Nós conseguimos apurar agora há pouco que os médicos conseguiram me derrubar aqui. O planeta em alerta geral. Chefe, dizem que tá acontecendo no mundo inteiro. Parece que é uma doença. A galera do Twitter tá em pânico. Peraí, mas isso é Copacabana? Que são esses malucos aí correndo? Que é isso? A dona Lilian tá trabalhando hoje. Tá, eu acho melhor ligar pra avisar que eu vou buscar ela no hospital quando eu sair daqui. Uhum. Eu vou dar uma subidinha, o celular tá. Me pega aqui embaixo. Vai lá, doutor, espera aqui. Daqui esse defunto não sai mesmo? Caralho, que porra é essa no cérebro? Olha a boca, mano. Não mexe nada, tá? Já volto. Tá. Parada sinistra. Caralho, que é isso? Caralho, puta que pariu, que merda é essa? Caralho, não. Doutor. Doutor, socorro. Que é isso? Sai, filho da puta. Solta. Socorro. Doutor, não. Mesmo, viu? Não consegui falar com a Lilian. Marco! Marco! Sai, desgraçado! Sai! Sai! Sai! 4h46 da tarde. Uma coisa inacreditável aconteceu aqui. Um fenômeno que certamente vai ser estudado pelas revistas científicas de todo mundo. Porra de celular! Porra! Pode ser um pesadelo. As gavetas dos corpos. As gavetas dos corpos estão mexendo. Oi! Tem alguém aí? Tem alguém aí? Cadê todo mundo? Patrick, Ju! Cadê o segurança? Jailson! Que pariu! Porra, Jailson! Ju! Patrick! Não! Não! Jailson! Oi! Oi! Jailson! O que foi, cara? Hein? Para com isso! Eu preciso de ajuda, Jailson! O Marco tá... O Marco morreu! Patrick! O Ju! Patrick! Jailson! Não! Não! Não, Jailson, não! Dia 21 de dezembro de 2012, 21 horas e 30 minutos. No hospital pra te buscar, mas tava tudo um inferno. Eu não consegui, Lilian. As pessoas abandonaram os carros, tinha vários ônibus pegando fogo, pessoas mortas no meio da rua, e aquelas coisas atacando todo mundo, parecia filme de terror. Eles tentaram me pegar também, Lilian. Dezenas, talvez centenas deles. São horríveis, Lilian. Monstruosos. Eu nunca acreditei em Deus. Eu ainda não acredito, mas agora eu tenho certeza que o diabo existe. Eu não sei de onde saíram tantos. Eu parecia um verme no trato digestivo. Eu corri desesperado, eu não sei de onde eu tirei forças. Eu achei que ia até arrebentar minha ponte de safena de tanto correr. Eu só conseguia pensar em você, meu anjo. Eu consegui despistar as coisas e chegar ao hospital. O prédio estava isolado por causa do risco de contaminação. Ninguém soube dizer se você já tinha saído ou não. Eu fiquei tonto, meu braço começou a formigar. Eu tinha certeza que eu ia infartar de novo. Sei lá, acho que eu desmaiei no caminho do hospital até em casa. Foi muito confuso. Pensei que você tava bêbado. Sei lá, e você tenta empurrar a sua lucidez por mais alguns segundos, mais longe que você puder. Eu não sei como, mas eu cheguei em casa. E você não tava aqui. Você não tava aqui. Não sei o que vai acontecer comigo. Tenho certeza que você tá bem e vai voltar logo. Então eu vou deixar tudo gravado pra você. Eu tava trabalhando hoje. Eu sei que você não gosta que eu conte, mas Lilian, eu tava com um japonês todo aberto na minha mesa, moço ainda, da idade da Glenda. Eu já tinha removido o coração, os pulmões e o topo da cabeça. Aí eu fui te ligar e voltei. Quando eu voltei, Lilian, o desgraçado tava vivo. Sem coração, sem pulmão, com o crânio aberto, vivo. Ele matou o Marco. E quando eu me dei conta, todo mundo que trabalha lá estava do mesmo jeito. O Patrick até ajuda a limpeza. Então eu comecei a ouvir as gavetas com os corpos sendo batidas por dentro, Lilian. Eu saí correndo, o que mais eu podia fazer? Eu me sinto péssimo. Eu devia ter ficado para ajudar, eu sei. Eu não tenho. Aconteceu a mesma coisa com o Jailson PM. Ele também me atacou, Lilian. Ele tentou me morder. Eu tive que me defender, coitado do Jailson. Tinha acabado de ser pai, porra. Mas isso não foi nada. Igual a ele, tinha mais um monte de gente nas ruas. Falaram no Jornal Nacional que era um vírus. Até a Dilma se pronunciou, falou em tragédia. Que vai mandar o exército. Deus, peraí que eu vou lá ver o que que é. Seu Francisco! Peraí! Seu Francisco, não! Dia 21 de dezembro de 2012, 23 horas e 15 minutos. Lilian, você não vai acreditar, mas aconteceu com o seu Francisco também, o nosso vizinho de porta. Ele virou uma daquelas coisas, ele entrou aqui agora há pouco pelado, vomitando sangue, se cagando todo, tentando me pegar. Ele não parava de jeito nenhum, empurrei ele em cima da mesa de vidro. Ela se estilhaçou toda. E quando ele levantou de novo, estava com os olhos cobertos de cacos de vidro. Não tinha como ele enxergar. Mas ele sabia onde eu estava e no meu desespero acabei encontrando uma coragem que eu não sabia ter. Peguei um dos pés da mesa e golpeei ele. Mas não funcionava, ele só parou mesmo quando eu esmaguei a cabeça dele. Eu liguei para Deus e para todo mundo. Nenhum serviço tem sinal, nem fixo, nem celular, nada. Eu tentei chamar os vizinhos, mas ninguém abriu a porta. Tá todo mundo apavorado. Então eu levei o corpo para nossa banheira. Desculpa, Lilian, mas eu precisava saber. Eu abri ele lá. Ele tava que nem o japonês de ontem, mas ele não tinha nenhum ferimento externo, como que o outro moço tinha na perna. Por dentro tava pior, tava muito pior. Tava tudo necrosado, carcomido, gelatinoso. Eu retirei todos os órgãos, eu fui enfileirando eles no chão do banheiro, o cérebro, os olhos, o coração, os pulmões. Eu estiquei todo o intestino pelo corredor até chegar na sala. Nada. Nada, nada. A autópsia foi inconclusiva, pois nada do que eu vi explica o porquê do seu Francisco, que sempre foi tão bom com a gente, de repente virar uma daquelas coisas assassinas. Eu queria mandar os órgãos para análise, mas não tem nenhum hospital aberto. queria tanto que você estivesse aqui. Dia 22 de dezembro de 2012. 8:14 da manhã. Eu finalmente consegui alguma notícia. O rádio voltou a funcionar tem pouco tempo. Ninguém sabe direito o que está acontecendo, mas parece que as pessoas estão se transformando nessas coisas no mundo inteiro. É uma espécie de vírus, ninguém sabe direito como se pega. Acho que eu não devia ter aberto o corpo do seu Francisco. Aliás, não precisa ficar brava não, tá? Eu me livrei dele e desinfetei a banheira. Melhor você não saber como. Volta logo pra mim. Dia 22 de dezembro de 2012. 16:17. Eu tô me sentindo que nem um náufrago dentro da nossa própria casa. Na geladeira só tem uns restos de carne e frango da semana passada. A gente realmente precisa aprender a comer em casa, Lilian. Eu não tenho coragem de sair na rua. Tá cheio daquelas coisas. Tô ouvindo isso, Lilian. Vem lá do apartamento da Rita. Peraí que eu vou lá ver. Alô? Dia 22 de dezembro de 2012. 18:15. Eu passei reto pelo apartamento do seu Francisco. Eu não tive coragem de olhar lá pra dentro. Eu toquei no apartamento da Rita, mocinha do 102, ninguém atendeu. Os gritos tinham cessado, a porta estava aberta e lá dentro eu vi. Ô, Lilian, tinha acontecido com a Rita também, Lilian. Ela avançou pra cima de mim, eu não queria mais sangue nas minhas mãos, mas não tive escolha. Maldito seja o meu ofício, cara, mas ela, sendo mulher e jovem, talvez tivesse alguma reação diferente à doença. Só que nada adiantou eu ter aberto aquele lindo e jovem corpo, ter maculado a sua suave pele de pêssego. O que eu tava procurando? O que eu tava buscando? Eu não sei. O que eu encontrei? Nada. Nada, Lilian, nada. Por dentro a mesma pasta negra gelatinosa. Dia 23 de dezembro de 2012. 6:00 da manhã. Acordei com muita sede. Não te falei ontem, mas a gente tá sem água. Eu achei que tivesse esquecido de pagar a conta, mas pelo visto foi uma coisa bem séria. Parece que houve contaminação nos estoques da cidade. Eu não tenho escolha, vou ter que sair em busca de água ou vou morrer de sede, meu amor. Dia 23 de dezembro de 2012. 6:10 da manhã. Lilian. Um inferno. Eu saí pra tentar achar água em algum mercadinho perto. Mas tem daquelas coisas em todo lugar. Aquelas coisas. Cara, que barulho é esse? O que, que é isso? É o exército, Lilian. Tirando pra tudo que é lado. Não tô nem aí com os civis. Oh! Oh! Socorro! Aqui! Tira a gente daqui! Alô, alô. Tá funcionando? Acho que tá funcionando. Mas que porra é essa? Como é que eu saio daqui? Dia 23 de dezembro de 2012. 22 horas e 46 minutos. Que dia maluco, Lilian. Que dia maluco. Cara, que loucura. Levaram a gente para um ginásio desses de escola municipal. Por todos os lados havia médicos e soldados, gente amarrada, gritos de dor e medo. Eu tentei argumentar, dizer que eu também era médico, que eu podia ajudar, mas acho que muitos ali eram americanos ou alguma coisa assim. Eu não consegui entender o que eles diziam. É nessas horas que eu queria ter investido naquele curso de inglês, né, amor? Eu insisti com o médico, comecei a gesticular para ele. Eu tomei uma pancada na cara. Acho que de um rifle de algum soldado. Eu desmaiei de novo. Acho que eu fiquei desacordado por, no máximo, sei lá, 2 horas. E você não é capaz de imaginar o que eu vi quando acordei. Eu me senti no meio de uma piscina olímpica de sangue e órgãos. Eu não vi uma alma viva. Eu fui deixado ali, despido, em meio àquele oceano de insanidade. Eu me levantei em choque, escorregando intestinos, espetando os pés em dentes e pedaços de ossos. Eu me agachei, peguei um pouco de sangue entre os dedos e cheirei. Lilian, tinha de tudo ali, tinha de tudo. Do cheiro adocicado do sangue fresco até o odor insuportável daquela gelatina preta e asquerosa. Quando eu saí da quarentena, poucas horas após ter entrado, tinha menos gente ainda nas ruas e os poucos que me viram cobertos de sangue saíram correndo achando que eu fosse uma das coisas, Lilian. É impressionante a quantidade de carro que está abandonado na rua. Eu consegui pegar um, deixaram a chave no contato para desviar de algumas ruas totalmente paradas, mas eu tive que deixar ele a quase 8 quadras daqui. Eu fiz o resto do caminho a pé. Eu voltei para casa, louco para me lavar, me desinfetar, crente que já devia ter contraído todos os subtipos de hepatite e HIV. Minha cabeça dói pra caramba. Tá doendo pra caramba. A água ainda não voltou e pra piorar tem aquela pontada que me incomoda o estômago. Dia 24 de dezembro de 2012. 8 horas e 23 minutos. De vez em quando a TV volta a pegar, mas o som, a imagem, tá tudo muito ruim. Eu não sei se é a gravidade da situação, o desespero por audiência, ou simplesmente por ter mais como mascarar a verdade. Mas estão mostrando a todo momento corpos e mais corpos. Até aqueles canais de desenho, tá tudo um show de terror. Parece uma pandemia ali, né? Os aeroportos e fronteiras foram fechados, mas não, ninguém teria para onde fugir, porque um país está pior que o outro. Parece que tudo começou há muito tempo, mas os governos faziam de tudo para esconder. Sabe a Grécia? Uhum. Então parece que o que aconteceu lá, na verdade, foi um surto da doença. Em Cuba, a mesma coisa. Dizem que o Fidel está infectado há anos, mantido preso num laboratório sob ordens do irmão Raul. Me pergunto o que mais o nosso governo esconde ou escondia da gente. Nós que trabalhávamos com saúde pública, a gente nunca ouviu falar dessa doença tão terrível. A Dilma lá falou de uns abrigos, mas qualquer aglomeração de pessoas numa situação como essa me parece uma atitude pra lá de estúpida. Você não acha? Não dá pra contar com ninguém mesmo, né? Nem com o nosso governo. A gente vota nesses desgraçados e eles mentem pra gente, mas na cara dura, na cara dura. Por isso, Lilian, eu tomei uma decisão, tá? Eu não sei como, nem por quanto tempo, mas eu vou me virar sozinho. Não vou esperar a ajuda de ninguém, não. Eu nem vou pra uma porcaria de abrigo. Custe o que custar, eu vou sobreviver. Eu vou sobreviver. Dia 24 de dezembro de 2012, meio-dia. Eu tava desesperado por água, mas não me atrevi. Desculpe. Tava... Não consigo nem pensar direito, cara. Tá que pariu. Eu tava desesperado por água, mas não me atrevi. Não me atrevi a sair de novo. Quando me dei conta que ainda tinha um pouco de água em casa, no reservatório. No reservatório do banheiro de visitas. 20 preciosos litros que iriam pela descarga se eu não tivesse lembrado. Tô com a cabeça boa ainda. Dia 24 de dezembro de 2012, 17 horas e 43 minutos. Lilian, lembra quando a gente viu aquele documentário sobre os moleques abandonados que viviam em Bogotá? Uma câmera escondida mostrava como um grupo de 6 ou 7 crianças, todos entre 8 e 10 anos no máximo, cercando um turista, que nem um enxame de abelhas em plena praça pública. O turista foi totalmente despido em poucos segundos e ninguém, absolutamente ninguém em volta parece ter dado a mínima. Não deram a mínima. As pessoas viram tudo, mas interessadas em chegar ao trabalho, voltar pra casa, né? Comprar cigarro, uns minutinhos pro celular, essa porra, permaneceram incólumes. É mais ou menos isso que eu vejo hoje, 3 dias após o incidente. É um cada um por si que só vendo, viu? Ninguém ajuda ninguém, ninguém quer saber de nada. Os poucos que saem às ruas em busca de água, de comida, estão sempre correndo com os rostos cobertos, usando capacetes e só desviam do caminho quando encontram uma das coisas. A diferença é que as coisas não têm a organização dos menores infratores colombianos. Às vezes me pergunto se elas se enxergam entre si. Tenho a impressão de que não, viu? Elas vivem se atropelando, se movendo desordenadamente, como se apenas reagissem à presença das suas vítimas. Quando elas encontram uma, se movem em direção a ela como um cardume de sardinhas. Eu não consigo entender. Não dá pra entender como é que esses monstros funcionam. Muitos já nem têm olhos, mandíbula, pulmões e ainda assim andam, correm como atletas numa maratona em direção à linha de chegada. Ai, tá ouvindo? Tá ouvindo, Lili? Tá ouvindo? Eu não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Tem mais gente vendo. Tem mais gente vendo. Daqui da minha janela, dá pra ver os outros apartamentos. Um deles tem um senhor negro de camisa branca, tá em cima de uma escada tentando religar a luz. Na outra, uma senhora estende as roupas, mesmo que a gente não tenha muito sol. Apenas um ou outro mais curioso olha pra rua. De certa forma, a gente se tornou que nem os cidadãos colombianos, anestesiados pela tragédia, sabe? E as coisas estão famintas. Ei, já estão chegando nele. Ali, ó. Pegou. Daqui a pouquinho, ó, só vai restar fragmento de osso. Que a aberração ainda vai insistir em chupar, né? Coitado do cara. Coitado. Se existe um Deus, que ele o abençoe. E que um dia ele me perdoe pela minha covardia. Dia 25 de dezembro de 2012, 5 horas da manhã. Passei a noite clara, Lilia. A fome não me deixou dormir. Dia 25 de dezembro de 2012, 20 horas e 50 minutos. Acabei de me dar conta de que hoje é Natal. Tem pouco pra se comemorar, né? Ontem a energia elétrica foi cortada e não voltou mais. Não tenho ideia do que tá acontecendo lá fora. gente aqui no prédio. Não sei como é que não bateu. Tô vendo pela janela, tem uns tanques. Tanques se aproximando. Parece uma guerra de verdade, de alto nível. Nunca achei que eu fosse ver isso. Dia 26 de dezembro de 2012. 14 horas e 32 minutos. Eu tô encolhido atrás da janela, vendo que as ruas estão repletas daquelas coisas. Tem muito lixo, tem carro abandonado, pilhas de corpos incendiados. Tem algumas pessoas também ateando fogo. Tem algumas pessoas também ateando fogo nos corpos. Putz, uma daquelas coisas saiu da pilha de corpos. Do nada. Que nem marionete sendo puxado, sabe como é que é? Meu Deus, ele tá em chamas. Mas continua indo pra cima das pessoas. Tinha um cara armado pelas roupas, é um soldado. Como é que pode? As pessoas estão rindo e aplaudindo. Eu me atrevo a dizer que algumas pessoas estavam ansiosas por isso, como se estivessem achando toda essa desgraça uma espécie de diversão doentia. Quem, meu Deus? Quem pode se divertir com tamanha tragédia, cara? Sinto tanto sua falta. Sinto tanto sua falta nessas horas, Lili. Se antes você era meu único vínculo verdadeiro com a raça humana, hoje em dia ainda menos empatia eu sinto pelos nossos semelhantes. Você precisava ver quando começaram os saques, Lilian. Quando se fala em saques a supermercado, sempre se imagina as pessoas desesperadas atrás de comida, água para os filhos, né? Mas daqui eu vi um mercado ali da esquina e só tinha gente saindo com televisão, micro-ondas, computador lá de dentro. Uma vergonha, Lilian, uma vergonha. Meus estoques de água e comida devem durar mais alguns dias. Eu tô racionando tudo que eu posso. Eu revirei a casa da Rita e do seu Francisco, juntei tudo que eu podia. Até que com a fome dá pra se acostumar, o problema mesmo é a sede. Todo manual de sobrevivência diz que você deve racionar a água e tomar um copo por dia. Eu tentei fazer isso. Como se um único copo d'água fosse uma espécie de recompensa. A hora mais especial do dia. Mas eu simplesmente não consegui. É como se minhas células estivessem tentando sair do meu próprio corpo, sabe? Tamanho desespero que dá. Eu acho que é mais ou menos isso que tá acontecendo. Acabei de ter uma diarreia muito forte, explosiva. Nem deu tempo de chegar ao banheiro. Isso pode significar acúmulo de gases no meu intestino, ou então uma forte pressão interna. Talvez seja um tumor. Então, sei lá. Melhor não pensar nisso agora. Melhor não pensar no pior. Dia 28 de dezembro de 2012. 19 horas e 50 minutos. Da janela da nossa casa eu tenho observado os outros apartamentos e também a rua. Não tem muito o que se fazer nesses dias. É impressionante como o medo se tornou a linguagem de todos. Olho pela janela e vejo as pessoas nos prédios vizinhos se esconderem atrás de tábuas ou cortinas. Eu sinto seus olhos sobre mim, como se eu fosse um inimigo. Qualquer um pode estar infectado. Qualquer um. Cuidado, cuidado. É o que eles dizem, com razão, né? De qualquer jeito, eu prefiro sim. Essa é a razão pela qual eu nunca quis ter filhos. Qualquer invasão, mesmo que um contato visual na minha bolha pessoal, me incomoda demais. Eu dediquei os últimos dias a observar as coisas. Contágio deve ser relacionado à saliva ou sangue, pois eu notei que corpos deixados minimamente inteiros após um ataque se transformam nas coisas também. É isso aí. Olhando as ruas, eu também percebi que existem três tipos delas. Pelas roupas, eu percebi que alguns passam aqui em frente sempre no mesmo horário, como se condicionados, sabe? Treinados. Certamente é o resultado de anos e anos realizando tarefas repetitivas. Pelo que eu percebi, a mente dos doentes se vai, mas seus corpos continuam fazendo o que sabem fazer. Eu dividi então as coisas em três categorias. Primeira, as feras. Esses são os mais perigosos. São velozes, alucinados. Avançam ferozmente para cima de qualquer um que aparecer. Sempre assim. A determinação deles é impressionante. Eu já vi um atravessar esses muros com arame farpado no topo, se jogando contra o arame para então puxar os membros até que se rasguem e soltem. Segunda, os murmurantes. São um risco administrável, porque eles se movem lentamente. Eles barram-se uns nos outros. São quase patéticos, mas isso não os torna menos perigosos. O problema com eles é que eles andam em bandos muito largos e costumam cercar locais onde vêm, ou imagino, farejam uma vítima, e não saem de lá de jeito nenhum, de jeito, não arredam pé. Muita gente deve ter morrido de sede ou fome enquanto os murmurantes esperavam do lado de fora. Aliás, eu batizei eles assim porque só ficam murmurando. Terceira, os carniceiros. Esses são os tipos mais repugnantes. Dificilmente atacam. Não que não sejam capazes, mas são como as hienas. Eles esperam que os outros predadores deem cabo das suas vítimas e se banqueteiam com o que sobrar. Vez por outra, comem também a carne de outros animais, como os cachorros. Mas isso é um pouco mais raro. Acho eu que, se pudesse ser aplicada uma escala de humanidade às criaturas, as feras seriam os mais distantes, os carniceiros os mais próximos de nós. Alguns chegam a carregar instrumentos como pás, escadas, instrumentos musicais, sem saber direito o que fazer com eles. São incapazes de usá-los como armas, por exemplo. Será que essa tal escala de humanidade tem algo a ver com o estado da vítima pré-contágio? Talvez alguma predisposição genética, talvez o sistema imunológico. Talvez existam várias linhagens diferentes de vírus. Será que mais alguém chegou a essa conclusão? Dia 1 de janeiro de 2013. Meia-noite. Lilia? Tá escutando? Silêncio. Você não vai acreditar que horas são. Meia-noite do primeiro dia de janeiro. Não tem ninguém comemorando. Não tem ninguém na rua. Uma ou outra janela está com as velas acesas. Mas isso é tudo. O meu estômago não está legal. Eu tenho tido muitas diarreias e de vez em quando vomitado sangue também. É, eu sei. Eu sei. Feliz ano novo, meu amor. Feliz ano novo. Dia 4 de janeiro de 2013, 22 horas e 30 minutos. Nos últimos dias eu desenvolvi uma rotina em observar o comportamento das coisas da nossa janela. Não é muito difícil, não. E a todo momento tem alguém fugindo ou sendo devorado por eles nas ruas. Eu tenho tomado nota de tudo. É evidente que daqui da janela, sem qualquer instrumento, qualquer conclusão que eu tomar vai ser empírica. Mas não foi por meio da observação da natureza que Fleming, Pasteur, Bacon fizeram suas descobertas? Quem sabe eu não possa descobrir algo sobre essa doença. Dia 6 de janeiro de 2013, 14 horas e 30 minutos. É engraçado como agora, pela primeira vez na vida, eu percebo meu próprio cheiro. Tô me referindo ao mau cheiro, que aliás tá muito forte. Mas o meu cheiro de gente, sabe? Se eu tivesse como explicar como é que ele é, Eu diria que ele é semelhante ao de pele morta. Pele morta, esfregada até esquentar e chamuscar. A higiene bucal também é um problema. Eu passo a língua nos dentes da frente, parece que aplicaram cimento neles. Consigo afundar a unha na camada de sujeira acumulada. A minha cara então nem se fala. A barba está comprida e a falta de água ressecou a minha pele, que se solta só de eu passar a unha. Minha diarreia estava tão forte que eu fiquei com medo de morrer desidratado. Olha só, no meu desespero, eu cheguei a procurar em casa uma daquelas rolhas que a gente usa nos defuntos para que os esfíncteres não liberem o conteúdo dos intestinos durante os velórios. Mas eu não achei nenhuma. Ai, caramba, tá começando de novo. Tá começando de novo. Eu tenho que ir ao banheiro. Dia 10 de janeiro de 2013. 17 horas e 50 minutos. Lilian, eu não aguentava mais ficar em casa. Eu saí pra dar uma andada. Eu tô aqui, no meio da rua. Tô no meio da rua. O medo e a adrenalina me trazem uma sensação revigorante. Tem poucas daquelas coisas aqui, não se preocupa não. E só carniceiros, todos comendo restos de gente morta debaixo dos carros ou em outros tipos de acidentes. Lilian, eu já te falei sobre a minha teoria dos acidentes. Um acidente é o resultado do acúmulo de centenas de pequenas improbabilidades, pequenas coisas que não deviam ter acontecido. Acidentes aéreos são bons para nos fazer entender isso. Nenhum avião explode sozinho por causa de um único erro. É preciso que toda uma cadeia de fatos ocorra. Uma formação improvável de nuvens, o momento em que o piloto sai de casa, o que ele comeu na noite anterior, o estado físico e psicológico do controlador de voo, um desleixo do mecânico que não percebeu que uma única luz queimada indicava falha elétrica, a pressão que a companhia faz para que o voo parta sem atrasos, para evitar multas, o urubu errado na turbina errada, na hora errada. Tire só um desses elementos. Tira só um desses elementos e todos pousam em segurança. Junta todos e bum, pum, o IML tá cheio. E eu tenho muito trabalho pela frente. De certa forma, tudo na vida é uma espécie de acidente, né? Talvez a própria vida seja um. Olha só, gente! Olha, gente! Se o Jorge não tivesse batido o Fusca num poste em 86 comigo, no banco do carona, eu não teria ido parar no hospital e conhecido a enfermeira mais bonita da cidade, não é? Hein? Se eu não fosse formado na época, eu acho que a gente não ia ter muito o que conversar, né? A gente não teria ficado junto de qualquer forma. Então eu acho que nós dois somos um acidente que já estava acontecendo muito antes de nós mesmos. Nós vemos e vivemos acidentes todos os dias. Agora, por exemplo, tem um dos sanguinários se aproximando. Tá ouvindo? Você tá ouvindo ele? Se eu não tivesse saído de casa, se eu tivesse pegado outra direção, ou se eu não fosse tão estúpido, eu provavelmente não iria morrer em alguns instantes, né? Já um milagre é o oposto de um acidente, né? Um milagre não tem explicação, não tem sequência lógica. Ele é a causa e o efeito. Mas eu nunca vi um em 27 anos abrindo corpos diariamente. Mas hoje, os tempos são outros, né? Essas coisas aí andando pelas ruas não tem explicação. Eu abro elas, elas continuam andando. Continuam andando. Elas não deviam nem estar aqui. Mas por algum motivo, elas estão aqui. O maldito, uma porra de milagre. E assim que eu decidi encarar a vida. Daqui por diante, Lilian. Desgraçado, toma! Toma! Desgraçado! Toma! Um milagre de cada vez. Dia 16 de janeiro de 2013. 15 horas e 50 minutos. Sabe do que eu sinto falta, Lily? Além, é claro, do seu cheiro. É do jeito que a gente transava como dois adolescentes. Você vai achar engraçado, mas acho que você já deve estar imaginando. É, Lilia, sinto falta do meu trabalho. Muita falta. E da rotininha que ele trazia. De te deixar no hospital de manhã, direto pro IML, tomar um café, comer um pãozinho de queijo antes de entrar. Dar bom dia pro Jailson. Ouvir as conversinhas sem sentido, da ajuda, da limpeza. Isso faz falta, né? Faz falta depois que a gente perde, que a gente dá valor pras coisas, né? E é claro, meu trabalho ensina. Eu imagino que quando eu vejo um cadáver na minha frente, eu sinto a mesma coisa que um pintor quando vê uma tela, um violinista quando vê um Stradivarius. Eu sinto meus batimentos acelerarem. Eu tento disfarçar. Disfarça, disfarça. Mas eu sorrio por dentro. Porque aquilo pra mim é como um desafio. É um enorme quebra-cabeças que eu sinto. É uma necessidade, sei lá, visceral em montar. Eu tenho que montar aquilo. A nossa falta de compreensão da morte é tamanha que muitos ainda acreditam no conceito de morrer de causas naturais. O termo sequer é aceito pelo IML, porque se você parar pra pensar, toda morte é natural. Leva um tiro na testa e a coisa mais natural a se fazer é cair morto, né? Você pode ter 99 anos e morrer dormindo e sem dor, mas a causa certamente vai ser uma parada cardiorrespiratória, ruptura do fígado, isquemia, falência múltipla dos órgãos, hemorragia interna, parará, parará, três pontinhos. Quando você se depara com a morte diariamente, às vezes ela se apresenta de maneiras quase agradáveis, como no rosto angelical de uma adolescente de 17 anos que morreu de parada cardiorrespiratória depois de uma overdose. Às vezes a morte se esconde no óbvio, como em corpos carbonizados. O fogo é um grande sacana, né? É um sacana. Ele chega de mansinho, cerca por todos os lados, te tira tudo. Te deixa nu, Lilian. Até a expressão de horror e desespero de alguém que sabe que vai morrer. Nem todo corpo carbonizado morreu queimado. E dependendo de como foi encontrado o corpo, do que eu encontro em seus pulmões, intestinos ou genitais, eu posso entender as pequenas pistas deixadas pela morte. Ao longo dos anos eu fui aprendendo a decifrar a língua dela. Mas sem sombra de dúvidas, a maneira menos agradável em que ela se apresenta é quando o corpo liquefeito escorre de dentro de um saco plástico sobre a minha mesa. E é meu trabalho saber como aquilo, né, foi acontecer. Para então deixar que o líquido asqueroso escorra pelo ralo. E tem gente preocupada com óleo de cozinha, né? Eu nunca tive medo de morrer. As pessoas, elas falam tanto sobre o sentido da vida, mas no meu caso a morte é que nem, sei lá, a morte é quem dava sentido pra minha. Viver cercado de corpos, cercado, um monte de corpos, ver esses complexos e maravilhosos quebra-cabeças espalhados pelas ruas e não poder fazer nada. É uma verdadeira tortura pra mim isso. E é por isso, Lilian, que eu decidi que a partir de hoje eu vou retornar ao trabalho. Dia 17 de janeiro de 2013, 21 horas e 5 minutos. Ô, Lilian, tô tão feliz. A palavra é essa. Mesmo cercado por tanta miséria e desespero, mesmo sendo parte desse cenário dantesco, eu fui inundado por uma sensação de plenitude no momento em que eu retornei ao trabalho e abri o primeiro corpo. Coisa boa. Aqui perto, lá na avenida, atravessado no vidro da agência bancária. Pertencia ao sexo masculino, cerca de 45 anos, 1,90m, crânio foi esmagado contra o vidro e o cérebro deslizou pela abertura. Olha isso, sendo projetado num ângulo de 45 graus contra a parede. Os sistemas cardiorrespiratório, gastrointestinal e genital encontravam-se intactos. Pelo estado de decomposição, o óbito se deu há cerca de 7 dias, mas é seguro afirmar que a causa da morte tenha sido um severo traumatismo craniano, aliado ao rompimento da primeira vértebra cervical. Do sexo feminino, cerca de 60 anos, intestinos extraídos e, de acordo com a quantidade de sangue restante no corpo, enquanto a vítima ainda estava viva, causa da morte, rompimento do intestino, infecção generalizada e hemorragia. Masculino, cerca de 23 anos, encontrado sem a cabeça, que acabei localizando alguns metros à frente. Mesmo na situação dramática em que foi encontrado, a extração do cérebro revelou que a causa da morte havia sido meningite e que a cabeça fora extraída muito tempo depois do óbito. Masculino, cerca de 35 anos, negro, veste uma camiseta azul e calça jeans, e em seu estômago foram encontrados pedaços não digeridos de ratos e pombos. Causa da morte, infecção generalizada causada por intoxicação alimentar. Ele estava faminto. Masculino, cerca de 45 anos, veste terno marrom e gravata preta, também contraiu a doença e está com o interior todo gelatinoso. Isso me leva a pensar em uma coisa: a causa da morte será a doença em si ou o ferimento à bala no meio do cérebro? Feminino, cerca de 30 anos, encontrada despida e com a pele completamente necrosada. Sem braços nem pernas, ainda movia a língua em seu rosto sem mandíbula. Essa vítima me levou a um importante questionamento: de onde vem a energia para mover e coordenar o funcionamento desse organismo? Se a única maneira de pará-los é um ferimento no cérebro, seria ele também uma fonte de energia? Talvez eu descubra isso antes do que eu estou imaginando. Ao abrir o que sobrou do corpo da vítima, acabei cortando a luva e abrindo um pequeno ferimento na ponta do meu dedo. Os próximos dias revelarão se eu fui infectado ou não. Dia 19 de janeiro de 2013, 8 horas e 29 minutos. Eu estou um pouco apreensivo. Ainda não adoeci, eu acho. A diarreia, no entanto, permanece. Mas ela precede a exposição ao sangue contaminado. Talvez o período de incubação seja longo? Dia 21 de janeiro de 2013, 17 horas e 11 minutos. Hoje minha fome chegou a um nível insuportável. Faz uns 2 dias que eu não como. Ouvi dizer que podemos viver até... Ouvi dizer que a gente pode viver até 3 semanas sem comida, mas, meu Deus, não aguentaria mais nenhum dia nesse estado. Meu estômago se contrai. A barriga parece estar sendo puxada para dentro. É uma dor física insuportável. E quanto mais fome se tem, mais pensa em comida. Sabe o que vivia me passando pela cabeça? De quando a gente ia domingo lá no buffet, os garçons passavam com aqueles maravilhosos espetos de carne sangrando. É uma coisa boa aquilo, né? Eu quase posso sentir na minha boca o gostinho da picanha, de como ela se dissolve na boca, dos pequenos floquinhos de sal grosso que ainda ficam na língua. É que eu adorava morder depois. Será que eu vou comer picanha de novo, Lilia? Será que as nossas vidas um dia ainda vão voltar a ser o que eram? É tudo que eu mais quero. É uma chance das coisas voltarem a ser o que eram. Não tem comida nos supermercados. Não tem comida nem no lixo. Eu procurei, revei tudo. E as pessoas estão assustadas, né? Tem tanto medo de saqueadores e coisas piores que a própria imagem de um outro ser humano assusta. No começo eu achei que a tragédia serviria para unir a gente. E talvez se ela tivesse acontecido em uma outra época, as coisas seriam diferentes. Mas eu acho que hoje a gente é tão individualista, né? É tão egocêntrico. Ainda mais com essa molecada nova que não vive sem celular. Que eles perderam a capacidade de interagir com os outros. Em meio à fome, eu tive que fazer uma coisa que eu jamais imaginei. Ah, Lili, como a fome muda a gente. É incrível, a primeira coisa que passa pela sua cabeça é qual animal eu posso matar para comer. Quais globos oculares eu posso sugar em busca de água. Onde eu consigo carne? Você vai ficar chocada, mas eu matei um cachorro na rua hoje. Coitado, tava fuçando uma pilha de lixo, mas só tinha carne decomposta lá. Anos e anos de seleção natural e mordomias, junto aos humanos, deixaram os cachorros dóceis demais. Ele só entendeu o que estava acontecendo quando meus dedos já estavam quase se tocando dentro do pescoço dele. Eu tentei ser rápido, mas ele reagiu. Então o instinto finalmente submergiu no inconsciente amansado dele. O bicho tentou lutar, me arranhar com as patas traseiras. E aí, para amenizar o sofrimento dele, eu golpeei a cabeça dele contra a parede. Os movimentos finalmente cessaram e eu abri ele. Fazia anos que eu não abria o cachorro, mas velhos hábitos nunca morrem, né? Eu comecei pela caixa torácica, claro, e tão logo o sangue começou a escorrer, eu banhava meus dedos nele e lambia. Oh, Lilia, quão baixo um ser humano pode descender? Eu comi o coração dele, ainda quente, com a agora aliviante sensação da saciedade. Eu respirei fundo e trouxe o resto para casa para comer depois. O que que eu tô sentindo agora, Lilian? Você quer mesmo saber? Carinho por aqueles maravilhosos pedaços de cachorro na nossa geladeira. Se alguém tentar tirá-los de mim, eu acho que eu sou capaz de matar. Alô? Dia 1º de fevereiro de 2013. 13 horas e 13 minutos. Alô? Faz alguns dias que a gente não se fala, né? Eu tive que encontrar pilha nova pro gravador. Até que as antigas duraram bastante, né? Pena que em breve a gente vai ter que deixar de se falar. Hoje de manhã, quando eu me evacuei, eu tenho certeza que eu vi um pedaço do meu intestino banhado em sangue. Minha nova alimentação de carne canina e Eva, deixa pra lá, não tá ajudando muito. Preciso de um hospital. Preciso de você, Lilia. Lilia. Lilia. Fevereiro de 2013, 5 horas e 13 minutos. Quase 2 meses se passaram desde o incidente no IML. Foi um longo caminho até aqui, Lilian. Eu espero que onde você estiver, você esteja orgulhosa de mim. passei por muita coisa nos últimos tempos. Eu desci até o limite da minha própria humanidade. Para me manter vivo, eu fiz coisas das quais eu não me orgulho. Eu matei Lilian. E o pior é que eu sabia que mataria. Sabe quando começou? Com aquele cachorro. Eu que sempre fui acostumado com a morte, acabei me acostumando também a matar. Depois do cachorro, vieram gatos, pombos, ratos e gente. Gente. E ainda que eu tenha cometido todas essas atrocidades, não há dor no mundo que se equipare a que sinto até hoje pelo que eu fiz com você. Durante os últimos anos eu busquei a coragem para fazer o que deveria, mas me descobri falho e imperfeito. E hoje, quando me equilibro perigosamente sobre a linha da minha própria humanidade, eu ao menos quero ter a hombridade de assumir que eu traí você, Lilian. Uhum. Você já sabia, né? Com a Rita. Eu sinto muito, Lilian. Ela era jovem, eu tava confuso. Você sabe como a idade afeta os homens. Espero que um dia você me perdoe, tá? Perdoe. Eu sinto tanto a sua falta, Lilian. Tanto. O que me conforta é saber que logo a gente vai estar junto. Dia 3 de fevereiro de 2013, 7 horas e 18 minutos. Lilian, você tá aí? Oh, meu Deus, Lilian. Eu tive uma epifania. Que nem Newton. Newton, eu acho que eu acabo de fazer uma descoberta que pode virar a balança a nosso favor, Lilian. Lembra do seu Francisco, da Rita e da menina sem braços nem pernas que eu abri há alguns dias? Lilian, eu me expus a várias linhagens do vírus e não me infectei. Eu sou imune. Imune. Eu tenho que ligar pra CDC, pra Dilma, pra alguém. Quando tá doendo. Eu tenho que aguentar, Lilian. Vai ficar tudo bem. Eu preciso aguentar. Vai ficar tudo bem. Ah, meu amor, vai ficar tudo bem. Dia 4 de março de 2013, 21 horas e 19 minutos. Eu tô testando minha teoria, não me resta muito tempo. Eu tô com um corpo, sem sombra de dúvidas, contaminado à minha frente. Eu tô prosseguindo com a dissecação, sem o uso de luvas ou material de proteção. Os órgãos encontram-se praticamente liquefeitos. Eu tô extraindo agora a língua para ter contato direto com as glândulas salivares. Eu sou imune. Eu preciso ser imune. Depois de tanto tempo buscando, depois de tanto tempo buscando montar o quebra-cabeça, eu percebo que talvez a peça faltante esteja... Toma aí, zumbi fela da puta! Otário, tomou um tiramaço de bobeira! Aí, tu também tinha que gastar uma bala? Esse era um dos carniceiros, era só dar uma machadada na cabeça dele, morreu, acabou! Eu não quero nem saber, zumbi bom é zumbi morto. Meto bala pra caralho na cara dele. E ali? Caraca, meu irmão! Que tá sangrando! Que foi? Tu tá sangrando? Não, porra! Porra do zumbi! Zumbi não sangra, caralho! Tá vermelho aí! Ih, rapaz! O cara tava vivo! Tá que pariu! Puta que pariu! Ah, não, não! Mas o que ele tava fazendo abrindo outro zumbi? Ninguém mandou, meu irmão. É, ninguém mandou! Vai se fuder! Zumbi, sabe que tem toque de recolher? Aí morreu! É, isso mesmo! Seu cadáver... Já era, amigo! O que é? O que tinha com ele aqui, ó? Um gravador. Caraca, hein? Novinho. Faz tempo que eu não vi um desse assim, ó. Vamos pegar as telhas. Aí, cada um fica com uma, hein? Valeu? Uma tua, outra minha. Fui eu que matei o cara, não foi você. Ah, fala sério, vai se fuder. Quer que eu conte pro chefe? Caraca, aí já rola logo a chantagem, tá tranquilo. Não, tá bom, depois eu tiro uma pilhazinha e dou pra tu, mas é a menos carregada. Beleza. Pega as pilhas aí e vambora. É o fim do mundo, meu irmão, já é.